da faz sorrindo. Nem vem, pois eu me lembro que você não sabia que eu chegaria a este tamanho. Agora vem, meu bem, reconheça que é estranho. Você. Oh, oh, oh. Todos animados para ver tudo que eu posso criar e trazer. Mas não, você não consegue ser um pouco mais aberto. Me diz por que então parece que nunca me quer por perto. Você não entendeu nada do que eu quis dizer. Cresceu com aquilo que eu criei. Talvez, mas o que importa é que dessa vez vermelho de raiva eu te deixei. É, na verdade vermelho aqui sou eu. Ah. Estranha, deixa de ser estranha. Tá com nada, você só tá fazendo manha. É mimada, intrometida, esquisita, que até dá pena. Chata, talvez estranha seja o menor problema. Você é insuportável. Ah, demais pra ignorar. O quê? Todos não param de falar. Ela é linda, ela é demais. A Margot veio pra ficar. Por isso que eu tô preocupado. Nosso futuro é brilhar. Isso me deixa irritado. Nem vem me culpar. Você só implica. Você é esquisito. Assim não vai dar pra trabalhar. Sua cara me irrita. Esse seu jeito me limita. Isso vai rolar ou não? Na! Sabe o que eu notei? É que vocês dois são... estranhos. Deixe de ser estranhos. Tá com nada. Que essa cara? O jeito da mãe. Isso é que os iguatos. Mas ele. Mas ela. Me faz sentir pena. Chatos. Esse estranho seja o menor problema. Sabe o que eu notei, Margot? Que pelo menos na música concordamos com uma coisa. Eu só notei que eu cantei mais do que você.